Crianças da sala, que o décimo podcast 9 minutos é só para maiores. Oi, Paula! Oi, Caio! Primeiro, acho que a gente tem que apresentar de onde a gente tirou essa ideia e veio da proximidade do carnaval. As pessoas ficam mais liberais, mais alegrinhas e muita gente vai fazer bobagem. Aí, dessa ideia, a gente sugeriu que houvesse participação de vocês, nossos queridos ouvintes. O impressionante é que sempre pedimos a participação do público e normalmente só duas pessoas dão um ar da graça. Mas foi só anunciar que o programa seria safadinho que o povo ficou assanhado e quis participar. É isso mesmo. Então vamos lá pro primeiro participante. Então, Caio, dá pra acreditar que tem pessoas que pensam que a gente dá uns pegas? Então, Carlos de Birigui, São Paulo. Ah, nós temos ouvintes de outros estados, hein? Tem a Priscila. Ah, tem a Priscila. Então, um beijo pra Priscila de Monte Alegre do Sul. Chupa, nós temos dois ouvintes em São Paulo. Então, aí ele fez a seguinte pergunta. Oi, pessoal do 9 Minutos, tudo bom? Gosto muito do programa de vocês e tenho uma dúvida. Paulo e Caio são um casal? Vocês namoram? É isso aí, abração. É, não. Eu não namoro a Paulo. Uhum. Eu tenho um namorado. Nós dois mantemos relacionamentos filhos. Certo. Não eu com ela. Eu e a Paula já trabalhamos juntos, estudamos juntos, e agora estamos novamente juntos no 9 Minutos. Só que a gente não se pega, tá? Alan mandou uma mensagem, falou: oi, pessoal do 9 Minutos, gosto muito do programa de vocês. Falou aqui que tem 18 anos e mora em Betim. Casa dele tem uma diarista muito gente boa, mas ela é casada, tem uns 40 anos e fica andando em cima de mim. E, por outro lado, tem uma ficante que ama muito e que não quer nada com a empregada. O que que ele faz, Paulo, pra ela parar de dar em cima dele? Primeiro tem que saber como esse gente boa, em qual sentido que ele tá falando, né? E essa história de amar ficante, essa vez tá muito esquisita. Ah, me poupe, né? Porque tem mulher que só sai do pé quando ela consegue alguma coisa. É, meu caro Alan, eu não quero entrar nessa discussão de idade, mas a realidade é outra. Mas exato. Ela que tem que se preocupar com isso. Então você pode pensar nisso, porque as maiores merdas da vida são feitas quando você acha que não vai dar nada. Você vai entrar numa furada se você fizer desse tipo. A Paloma, ela é de BH, de 21 anos, loira e peituda. É, primeiro ela chama a gente de lindo, né? Que não deixa de ser verdade. E ela escreveu: mando esse recadinho para que vocês me ajudem a resolver o meu dilema. Eu gosto muito de um colega da minha sala na faculdade, mas ele namora. Eu até achava a menina bacana, mas vi que ela não gosta muito dele. Ela já terminou com ele umas 3 vezes, mas ele fica arrasado e eles sempre reatam no dia seguinte. O que eu faço? Por favor, me ajudem. Se a menina não quer, eu quero. Malhação? Tá a cara da malhação. Se ele for gatinho e ela for muito afim dele, acho que ela pode tentar mostrar que ela é melhor que a namorada. Aí, tipo, eu acho que ela devia chamar ele pra ir pra um boteco antes da aula, combinar uns estudos na casa dele. Aí ela já vai saber o que ela tem que fazer. Nós somos totalmente responsáveis. A gente não se responsabiliza pelo que vocês vão fazer da vida de vocês. É. Isso aqui é um podcast humorístico. Então não levem a gente a sério demais. É. Mas vamos, ô Paloma, tudo depende de até onde você quer chegar. Só tá afim do cara, tipo, uma coisa passageira, ela pode ferrar com o relacionamento dele. É, o cara pode realmente amar aquela namorada que, mesmo que não goste dele, ele pode amar ela de verdade. E você pode tá entrando no meio, sabe? Às vezes você não é tipo dele. Você é amiga dele. Vale dizer que isso que a gente tá, esses conselhos que a gente tá dando, não quer dizer que necessariamente a gente faria. É, exatamente, porque os que vêm por aí são bem trash e a gente não tem nada com isso. É. A Maroc, de Sete Lagoas, tem 28 anos e mandou uma situação bem inusitada pro nosso podcast. Ela estava comemorando o aniversário de namoro de 5 meses. E o namorado decidiu inventar uma posição nova para eles tentarem fazer. Como a curiosidade do nosso gato, ela aceitou. Era uma versão mais moderna do 69. Por isso, o medo dela, né? E aquela ficava de ponta cabeça. Mas, quando a coisa esquentou, ele... e deixou ela cair. O que, que eu vou falar? Eu não tenho o que falar sobre isso. Próxima mensagem. E temos também um caso de dúvida sobre sexualidade. A Mari, de Rio Acima, Minas Gerais, está em dúvida se gosta de banana ou mamão. Então, continuando. Olá, amigos do 9 Minutos. Adoro o programa de vocês, muito inteligente e divertido. E palmas pra gente. Gostaria da ajuda de vocês para solucionar uma coisa. Fui casada por 7 anos e me separei em 2010 depois de pegar meu marido na cama com a vizinha. Tive que mudar e voltei a morar com a minha mãe, mas me reergui e fiz novos amigos e hoje estou totalmente recuperada. Há alguns meses conheci uma amiga divertidíssima. Saímos muitas vezes com outras amigas e como ela não tem carro, sempre dava uma carona para ela. Na última vez que saímos, ela me deu um beijo na boca. Na hora fiquei muito irritada, mas no caminho para casa cheguei à conclusão que até gostei da situação. Achei diferente, mas uma coisa me deixa preocupada. Será que eu sou lésbica? Não tenho nada contra, mas tenho medo de ser e sofrer preconceito da família. Me digam, por favor, o que eu faço. Você não é lésbica porque uma amiga sua te deu um beijo na boca. É, só um beijo não vai fazer com que você seja lésbica. É um conjunto de fatores. Pensamento, atitude, como você... reage à pessoa do mesmo sexo. Então, isso pode ter sido só uma atração. Você pode ter gostado do carinho, não sei, às vezes foi diferente, a coisa é nova. Todo mundo gosta de uma novidade. Bom, galera, é isso aí. Na semana que vem tem muito mais. E não deixem de mandar sugestões. Mesmo que o podcast não seja sobre putaria, né, Kai? É isso. Nosso Twitter é @9minutoscast. E no Facebook, mesma coisa. facebook.com/9minutoscast. É isso aí. Tchau, gente. Até isso aí, semana que vem. Tchau.